Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta com vocês em mais um episódio desse que você já sabe. É o único podcast onde você conversa em português sobre desenvolvimento de games com profissionais da indústria internacional. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. Voltando aqui pra colocar ordem na casa, né? Vocês devem ter sentido falta aí na semana passada. O Igor e o Rafa seguraram o rojão. Mas sabe como é que é? Dono da casa sai, eles já fazem a festa, já foram me falar que PlayStation Vita é melhor do que Nintendo Switch. Perderam o tempo de vocês falando de Overwatch e outros jogos sem importância na indústria, mas tô de volta pra colocar tudo em dia aqui pra vocês em mais um episódio do PodQuest. E junto comigo aqui, é claro, quem não podia faltar é ele, que é programador dos games da BioWare lá em Montreal, meu amigo Fernando... Fernando não veio hoje, infelizmente, mas não tem problema, porque pra me ajudar aqui tá ele também, que mora lá em Montreal e é artista de games lá na Bethesda Game Studios, meu amigo Igor de... Cadê o Igor? Não tem... O Igor também não veio, infelizmente. Mas, tudo bem. Pra salvar o dia, então, ele que nunca falha, tá aqui comigo, meu amigo, que mora aqui em Vancouver, aqui pertinho de casa, meu vizinho. Ele que é designer dos games da série FIFA lá também, na EA, em Vancouver, Rafael Kunen. Rafael também não apareceu, rapaz. E agora? Agora eu sei que vocês vão ter que ficar só comigo por aí. Eu, Giliar Lopes. Até podia ter convocado minha esposa, Cintia Duim, pra me ajudar ali. Mas não, vocês vão ficar comigo fazendo campanha solo no episódio de hoje do PodQuest, infelizmente. Na verdade, não deu, né? Desencontramos aqui, não deu pra gravar essa semana. Mas, pra não ficar sem conteúdo aqui no feed do PodQuest, eu resolvi sentar aqui na frente do computador e bater um monólogo sobre vários assuntos do desenvolvimento de games pra vocês. Tomara que vocês gostem do episódio de hoje. Peço desculpa, não tem ninguém com quem eu bater bola, mas vamos lá fazer esse episódio diferente. O episódio vai ser engraçado, vai ser legal. Só eu e o Zabuzeta aqui, que tá silencioso aí, editando pra gente o episódio do PodQuest 2. Então vamos lá, sem mais delongas, começar a fazer o episódio 186 do PodQuest. Vamos lá. Mas antes de entrar aí nessa discussão acalorada que vai acontecer no episódio de hoje, como vocês podem imaginar, deixa eu só avisar pra todo mundo que você, que gosta do que a gente faz, ouve aqui, pode ficar tranquilo que não é sempre que acontece de eu ficar sozinho falando pra vocês aqui. Na verdade, nunca aconteceu, só teve uma outra vez. Mas é, quem gosta disso tudo aí que a gente faz, pode nos ajudar entrando lá no patreon.com/podquest e contribuindo com a nossa campanha de financiamento coletivo. Com $1 você já tá ajudando bastante a fazermos mais e melhor desse conteúdo que você vê aqui e também no youtube.com/podquestbr. Mas com $3, aí sim você entra na nossa comunidade do Google Plus, onde você interage com os outros patronos do PodQuest, troca ideias, ofertas de emprego na área de games, dicas de como começar, tudo mais, assuntos que não tem a ver com games ou que não tem a ver com a indústria também rolam por lá, de tudo um pouco, até discussão se é bolacha ou biscoito, que é uma discussão inútil, todo mundo sabe que biscoito é o correto, né? Mas até isso rola lá na nossa comunidade do Google Plus, que é exclusiva dos patronos de $3 ou mais no Patreon. E a partir de $15, aí sim, você se torna um patrono VIP do PodQuest e participa todo mês de um hangout de uma hora com os participantes do PodQuest. Você conversa com a gente via hangout, a gente tem feito usando uma ferramenta chamada Discord, que é muito legal para fazer chat com voz. E você pode perguntar o que você quiser, a gente fala sobre vários assuntos. Às vezes o Seco até deixa escapar um ou outro segredinho lá do desenvolvimento do Mass Effect Andromeda. E a gente tem aquele bate-papo bem descontraído com os nossos patronos VIP. E falando em hangout, no mês de janeiro a gente ficou devendo hangout pra vocês, agora tá acabando o mês de janeiro, então a gente vai fazer o hangout do mês de janeiro com os patrões de $15 que pagaram em janeiro, no dia 5 de fevereiro, domingo que vem, às 15 horas de Brasília. Então marque aí no seu relógio, dia 5 de fevereiro, domingão, às 3 de Brasília, a gente vai fazer 3 da tarde, a gente vai fazer o hangout com os patrões de $15 do podcast do mês de janeiro. Vamos pagar a dívida aí no mês de fevereiro, mas tá valendo. Quem pagou no mês de janeiro. Então, você que é patrão de 15 dólares, junte-se a gente aí. Fique atento ao convite que vai sair essa semana pra gente participar do Hangout, bater um papo domingo que vem aí com a galera do podcast. E por falar em Hangout, no Hangout passado de dezembro, que também aconteceu em janeiro depois do ano novo, a gente teve uma conversa bem legal com um dos nossos patronos VIP, o Igor Noronha, e ele anunciou o relançamento do game que a empresa dele desenvolveu, é o Light Apprentice. Então eu convido todo mundo para experimentar aí o Light Apprentice no iOS ou no Android, da Amazu Media, empresa do nosso patrono, desenvolvedor de games, Igor Noronha. O jogo é uma mistura aí de comics, né, de revistas em quadrinhos, com games. É como se fosse uma aventura fantástica, um livro-jogo, onde você vai tomando decisões e vai também participando das batalhas enquanto a história vai sendo contada pra você. O visual do jogo é sensacional. Nós todos aqui do podcast experimentamos lá no mês de janeiro o jogo. Fiquei devendo de fazer esse pequeno jabazinho aqui pro Igor Noronha e dar uma força aí pro Light Apprentice, que tá sendo relançado tanto no iOS quanto no Android. Se você entrar no nosso site, vai ver aí no post do episódio 186 o link pra você conferir o Light Apprentice, jogo da Amazu Media, do nosso amigo e patrono Igor Noronha, que já está sendo relançado aí. Então, você que gosta de RPGs, adventures, livros-jogos e também de comics com um visual diferenciado, um visual muito maneiro mesmo, que é o que chama atenção no jogo, vai dar uma olhada no Light Apprentice da Amazu Media, do Igor Noronha. Tá feito jabá, hein, Igor? Então é isso, gente, vamos começar a conversar aqui sobre jogos, sobre desenvolvimento, sobre tudo mais que a gente for falar. Vou contar muito com a ajuda dos patronos do podcast, que essa é outra vantagem de você ser um patrono, é poder ter uma linha direta lá na comunidade, através da parte correio do podcast, pra mandar perguntas pra gente. E aí, na semana passada, o Igor e o Rafa responderam algumas perguntas, eu vou responder umas outras hoje. Mas antes, tinha um assunto aqui que muita gente pergunta, até em off e tal, e a gente discute muito, que eu queria realmente aproveitar, que eu tô sozinho aqui e não tenho que dar satisfação pra ninguém, pra falar sobre ele aqui hoje. A gente viu no ano de 2016, né, o anúncio e, no caso, até o lançamento de novas plataformas, né? No caso da Sony, ela veio com a proposta do PS4 Pro, vamos dizer, o console de meia geração da Sony, com capacidade de rodar os jogos em 4K, com alguma melhora também no processamento dele, né? E lançamento que aconteceu em 2016. Enquanto isso, a Microsoft, né, anunciou o misterioso Xbox One Scorpio. Ninguém sabe direito o que ele vai ser, o quanto mais poderoso ele vai ser. Teve aquele videozinho lá durante a E3, fazendo hype desse novo console que, segundo a Microsoft, chega em 2017, o ano que nós estamos entrando aí. E o discurso do Phil Spencer na E3 do ano passado foi muito esse, de que nós estamos entrando numa nova era onde não vão haver mais gerações de console. E o Scorpio e o PS4 Pro são uma demonstração dessas empresas, Sony e Microsoft, tentando fazer um lançamento de console entre gerações, né? Ou os consoles sem gerações, como é o que o Phil Spencer está tentando dizer pra gente. E é claro que depois disso também a Nintendo veio e mostrou ao mundo um pouquinho do que vai ser a sua nova plataforma, que é o Nintendo Switch. Eu queria falar sobre, vamos dizer, essa nova era da indústria de consoles. Será que realmente é uma nova era? Será que nós vamos realmente ver algum tipo de mudança na forma como funciona a indústria dos consoles? E se essa mudança é algo que eu acho que é bom para a indústria ou não? Posso começar dizendo para vocês que hoje uma das grandes diferenças de você jogar no console versus PC, um dia, né, teve uma época em que o PC dominava o mercado. Antes disso, nos anos 80, lá começou nos anos 80, os consoles obviamente apareceram aí. Tinha gaming no PC também, com Amiga, etc, mas os consoles realmente, através do Nintendo, né, o NES primeiro, Nintendinho lá, se tornaram uma coisa de consumo de massa muito grande. Mas depois disso, depois de um tempo, o PC veio ganhando muita força, principalmente quando ele passou a estar presente nas casas de todas as pessoas, o acesso muito mais facilitado e até para desenvolver também. Enquanto desenvolver para console sempre foi algo muito restrito, muito fechado, para o PC qualquer um que soubesse programar poderia ir lá e usar bibliotecas existentes e fazer jogos. Então o mercado de PC, ele durante muito tempo foi, vamos dizer, o principal da indústria, até que os consoles voltaram com força total. E eu passei, como muitas pessoas aí, como muitos de nós, passei por todas essas fases também. Já fui jogador exclusivo de console, depois exclusivo de PC praticamente, né? Nessa época do boom dos jogos de PC, dos shooters no PC. E depois, devido a motivos de estilo de vida, né? Você tá mais ocupado, foi justamente a época em que eu comecei a fazer faculdade, casei e também comecei a trabalhar e tinha cada vez menos tempo pra poder jogar. PC é uma plataforma que você precisa de muito setup, né? De muito trabalho, muita manutenção. Você tem que estar sempre fazendo upgrade do seu PC pra estar jogando os jogos de ponta. E me atraiu muito mais, ou se encaixou muito mais no meu estilo de vida, jogar nos consoles novamente. Hoje em dia, eu jogo, vamos dizer, 80% dos meus jogos no console de videogame, na televisão, aqui na sala, e nem tanto no computador. Mas um dos grandes atrativos, justamente, né? De você jogar no console é você saber que vai pegar o disquinho, ou até hoje em dia, nem disco, você já baixa o jogo mídia digital direto aí, vai rodar e ele vai funcionar, porque o console é uma máquina que tem uma especificação muito fixa, muito rígida. Você sabe como ela vai funcionar. Existem pequenas variações de consoles. Determinada geração do Xbox 360 tinha um leitor de DVD que tinha velocidade X, a outra versão tinha velocidade um pouco maior. Às vezes a gente que desenvolve para console tem que se preocupar com isso, mas é muito raro você precisar se preocupar com isso. E o consumidor final não tem que se preocupar com nada disso, né? O jogo simplesmente é feito para aquele console, ele vai rodar no console e pronto. E esse é um grande atrativo, é a falta de você precisar de manutenção e setup, né? Você é plug and play. Chegou em casa, quer jogar um jogo do console, vai lá e buta o seu console, aí começa o jogo e vai embora. E no PC, muitas vezes, você chega, quer jogar, ah, tem que atualizar um driver, minha placa de vídeo vai rodar esse jogo ou não vai? Antes de comprar, tem que olhar quais são as especificações mínimas do jogo no PC. Tudo isso aí pra quem tem pouco tempo e não tem, sinceramente, grande interesse nesse trâmite todo, é uma desvantagem do mercado de PC que os consoles têm como grande vantagem. Mas quando você começa a falar de uma multitude de consoles com diferentes configurações rodando os mesmos jogos, esse que é o ponto importante. Esses consoles como o PlayStation 4 Pro, o Xbox One Scorpio, eles não vão rodar jogos que são exclusivos para essas plataformas. Pelo menos é o que a Sony e a Microsoft estão dizendo nesse momento, né? Todos os anúncios que eles fizeram dizem que os jogos vão ser perfeitamente retrocompatíveis com as versões antigas de PlayStation 4 e Xbox One que todo mundo já tem. Então isso aí é que eu acho que traz a grande dificuldade e o motivo pelo qual eu não acho que é uma boa direção a gente ir para os consoles sem geração na indústria de games. É o fato de que uma das grandes vantagens ou forças do console acaba sendo perdida, diluída quando você faz isso. Agora, você vai ter que voltar a se preocupar. Primeiro, como desenvolvedor, se o meu jogo roda bem nas versões mais antigas do console, eu não posso fazer grandes features que só funcionam nas versões novas, porque eu vou estar sucateando a versão do jogo que roda no console antigo dessa mesma geração. Então, os desenvolvedores de jogos vão ficar meio que com esse pé atrás de que, por mais que eles queiram fazer algo que vai tirar muito proveito das novas capacidades de um PlayStation 4 Pro ou de um Xbox One Scorpio, eles vão ter que estar sempre se preocupando em fazer aquela escala para baixo de todas essas features para poder continuar suportando o PlayStation 4 normal e o Xbox One original também. E isso, para mim, é o que torna difícil você enxergar qual é a grande vantagem de você fazer isso. É claro, para as donas das plataformas, a vantagem é que eles vão vender mais consoles. Vão vender, talvez, para quem já tem um PlayStation 4 original, o PS4 Pro agora, e aí vendeu dois consoles para aquele cara em uma geração apenas, né? Mas eu acho que pro desenvolvedor de jogos, principalmente o terceirizado, o third party, traz uma necessidade agora de se preocupar com todas essas configurações diferentes que antes não existia. E aproxima um pouco do que é, vamos dizer, a desvantagem do jogo no PC, que é o usuário final ter que agora também se preocupar. Esse jogo já roda bem no meu console ou não? Será que ele seria muito melhor se eu comprasse a nova versão do console? E tudo isso aí que, sinceramente, pra mim, não tem nada a ver com o jogo no console. O console é aquele aparelho que você roda o jogo e ele funciona. E aí, de 6 em 6 anos, 10 em 10 anos, não sei quanto tempo, você tem que comprar um aparelho novo. Fazer o quê? Porque aí a indústria já andou pra frente, né? Deu um passo muito grande. Mas eu realmente tenho medo de que essa ideia de você acabar com as gerações dos consoles acabe sucateando muito o mercado dos consoles e tornando ele muito mais parecido com o PC naquilo que o PC tem de maior desvantagem. Então, eu realmente tenho medo, não sei o quão bem sucedida essa estratégia vai acabar sendo. Eu acho que se os jogos vão ter uma de duas opções. Ou eles vão realmente investir em ter features para as novas versões dos consoles. E aí, a versão do console antigo vai ser muito capenga, o que não vai agradar quem tem o console antigo. Ou eles vão tentar evitar isso e não investir em grandes features para os novos consoles, para poder manter as versões mais parecidas possível. Aí, faz não valer tanto a pena assim você fazer o upgrade para o console mais potente, porque os jogos não vão tirar tanto proveito assim das features que estão sendo oferecidas. Então, por isso que pra mim é uma estratégia um pouco aí no meio do caminho, sem levar em consideração os motivos reais pelos quais as pessoas jogam nos consoles e se aproximando um pouco, como eu falei, do PC e de algumas das desvantagens que você tem no mercado do PC. Por isso que eu não acho que seja uma boa estratégia. Vamos ver quanto de sucesso vai ter. Eu não faço ideia se o PlayStation 4 Pro vendeu muito. O Igor já falou bastante aqui da experiência dele com o PlayStation 4 VR, usando o console antigo mesmo, o PlayStation 4 original que ele tem. Então ele não viu a necessidade de fazer um upgrade pro Pro por causa do VR. Então, se o VR não vai ser o grande fomentador desse upgrade, o que que vai ser? Os jogos, como eu falei também, acho difícil que sejam pelo fato deles precisarem continuar suportando a plataforma antiga. Então, qual vai ser esse grande motivo que vai te levar a fazer o upgrade? É só o 4K? Quantas TVs 4K realmente existem por aí? E o quão acessíveis elas já são para o público em geral? Tudo isso aí são perguntas que eu acho que vão ajudar a definir se a estratégia de meio de geração vai ser um sucesso ou um fracasso da parte da Sony e da Microsoft. Então, a gente vai observar, eu dei aí minha opinião, queria saber também a de vocês. Deixe seu comentário aí, vocês acham que vai dar certo, vai dar errado, é uma boa ou não essa estratégia da Microsoft e da Sony de lançar os seus consoles no meio da geração. Bota aí o comentário no podcast.com.br, episódio 186, ou no youtube.com/podcastbr, também no episódio 186, ou pelo Twitter, no @podcastbr. Manda pra gente. Agora então vamos responder algumas das perguntinhas que os nossos queridos patronos deixaram lá na comunidade do podcast no Google Plus. Como eu falei, patreon.com/podcast para você que quer contribuir e poder participar um pouco mais desse conteúdo que a gente faz aqui para vocês. Então, na semana passada, o Igor e o Rafa responderam algumas das perguntas. Eu vou responder outras aqui, talvez repetir uma ou outra que eles falaram também para dar a minha opinião. Mas vamos lá. O nosso querido patrono Pot Hicks mandou uma pergunta pra gente aqui. Ele falou originalmente pro Seco, mas eu vou responder essa daí também. Qual foi o algoritmo mais complicado, né? O programa, pedaço de programa de computador mais difícil que vocês já escreveram na sua carreira? Então vou até ver se quando o Seco voltar a gente faz essa pergunta pra ele, deve ter alguma coisa bem interessante pra contar, mas ou alguma coisa bem engraçada, como geralmente acontece no caso dele. Mas pra mim, rapaz, eu me lembro que eu era ainda, né, programador júnior, ainda aprendendo muito de como as coisas funcionam na indústria de games, e eu lembro que uma das tarefas que a gente tinha que fazer ainda na Paralelo Computação, a empresa lá que eu tive junto com o meu sócio Fábio Policarpo, meu grande amigo Fábio, que foi um dos meus mentores. Fábio chegou um dia com uma apostila lá, né, um negócio impresso lá de não sei quantas, 100 páginas, sei lá, botou na minha frente e falou: ó, isso aqui é um detalhamento de um artigo que saiu no SIGGRAPH de 2 anos atrás, e eu acho que a gente devia implementar algo parecido pro nosso engine, que era o Fly 3D. E aí eu olhei lá pro título do artigo e era Física de Corpos Rígidos. A missão que o Fábio me deu, e claro, ele me ajudou também, obviamente, foi de implementar todas as equações de física de corpos rígidos dentro do nosso engine. Nós estamos falando aí de, sei lá, 2000, 2001, ou seja, 15 anos atrás ou mais, em que a gente começou a escrever um pequeno engine de física dentro do nosso engine de renderização, que era o Fly 3D. E eu confesso que, naquela altura, eu tinha 3 anos no máximo de experiência com programação e trabalhando com games também durante esse tempo. Foi um desafio grande. Primeiro, entender tudo que o paper, né, lá do SIGGRAPH estava propondo, e inclusive era um paper bastante teórico e não é como se ele tivesse implementação dentro dele, eram só as equações, suas soluções, né, e algumas simplificações, porque para você fazer um sistema de física num engine que roda um jogo aí a 30 quadros por segundo, 60 quadros por segundo, ele tem que realmente ser muito simplificado, otimizado, e eram só corpos rígidos, ou seja, não havia deformação, né, qual que era a ideia? Que um corpo iria colidir com o outro no espaço, vamos dizer que fosse uma bola com a parede, nem a bola nem a parede iriam se deformar. Né, elas não iriam perder a sua forma original, elas simplesmente iriam uma aplicar força na outra, né? Então, no caso, a bola bate na parede, a parede não vai se mover, porque ela é muito mais forte, tem muito mais massa, mas a bola, sim, vai ricochetear. E em que ângulo isso acontece, com que velocidade e que parâmetros você pode ter para diferentes materiais. Essa bola é uma bola de borracha, é uma bola de concreto, né? E claro que eles vão reagir de formas muito diferentes, dependendo de tudo isso. E aí você tem várias constantes dos materiais que você tem que embedar no seu jogo, né? Colocar no seu engine. E muito mais, né? Que ferramentas você vai dar? Nós fazíamos um engine para jogos, não era fazer um jogo. Então, que ferramentas você vai dar para o cara que está desenvolvendo o jogo usando o seu engine poder configurar o sistema de física e poder depurar esse sistema também? Porque se tem um lugar onde as coisas dão errado e você não tem a menor ideia do que está acontecendo, é na física. Às vezes as coisas explodem na física, né? Você tem lá uma colisão que era para ficar toda bonitinha assim, mas tem algum erro matemático ou um bug no código que as coisas saem voando para todos os lados. Quem nunca viu bugs de jogos aí, onde o corpo do personagem sai voando pelo cenário, né? Voa lá na puta. pariu e volta e cai do chão. Então, tudo isso daí é, muitas vezes, quer dizer, não posso afirmar em todas as vezes, mas é muito provável que sejam bugs, né, ou, vamos dizer, imprecisões no sistema de física, e ter que lidar com tudo isso naquele momento da minha carreira foi realmente muito complicado. A gente conseguiu, o Fábio me ajudou muito, o Fábio é um cara, assim, fora de série, e foi um aprendizado muito grande, foi um momento ali, quase que uma virada que deu na minha carreira como programador ainda na época, né, que era o que eu comecei, né, foi como eu comecei na indústria. Mas, pra responder a pergunta do Pothicks, qual foi o algoritmo mais complicado, eu acho que foi implementar do zero, né, tendo visto isso pela primeira vez na vida, a dinâmica de corpos rígidos de um paper do Sigriff que o Fábio colocou na minha frente pra gente fazer. Mas foi legal, aprendemos bastante, eu principalmente aprendi muito e foi maneiro, mas eu confesso que na época eu fiquei nervoso e tive que estudar muito por conta pra conseguir fazer isso. Mas foi legal, o resultado ficou lá, o Engine Fly 3D e as versões seguintes do Engine que nós fizemos sempre incorporaram dinâmica de corpos rígidos funcionando bonitinho lá, e aí a gente ficou bem feliz com o resultado. Mas foi o algoritmo, foi um momento complicado aí da minha carreira de programador, para responder a pergunta do nosso ouvinte Pothicks. Mais uma pergunta aqui. Essa, rapaz, se aquele algoritmo era difícil de implementar, essa pergunta, então, é mais difícil ainda de responder. O Carlos Eduardo Soares, nosso patrono, quer saber o seguinte: como é que vocês conseguem trabalhar com games e ainda assim ter família, filhos, uma vida pessoal por fora, já que a gente ouve tanto falar que a indústria de games é uma indústria que demanda tanto das pessoas que participam dela? E como é que é possível? Como é que vocês acham, né, que a gente consegue conciliar essas coisas hoje dentro da indústria de games? Eu vou dizer pra você, eu acho que se hoje, né, não está perfeito, há, sei lá, 10, 15 anos atrás era muito pior. Pelo menos são essas as histórias que a gente vê. Comecei a trabalhar com games em 98, 99, já faz aí mais de 15 anos, vai fazer 20 anos, né? Tô trabalhando com isso. E, claro, que naquela época eu trabalhava com projetos muito menores, como eu falei, na Paralelo Computação, o pessoal já conhece a história aí. Fazíamos nossas próprias ferramentas e tal. Então era um outro ritmo, né? Até você ser dono do seu próprio negócio é algo que demanda uma dedicação muito grande. Mas posso te dizer que, se eu for falar de hoje em dia e até o que eu vejo de colegas, né, eu sou casado, a Cintia e eu não temos filhos, temos um cachorrinho, o Scott, que é o nosso filhinho, mas até hoje temos, assim, vamos dizer, uma certa flexibilidade na nossa vida pessoal que nos permite levar uma vida boa tendo trabalho na EA. Às vezes a gente se estressa aqui por causa de compromissos meus da EA. Eu sou um cara meio, coloco o trabalho meio que em primeiro lugar, às vezes demais, e aí a Cintia reclama e a gente resolve e tal, mas posso dizer pra você que não é algo que seja um problema, uma coisa que esteja estragando a nossa vida, nada disso. Não, eu acho que até a EA hoje é uma empresa muito mais evoluída nesse sentido de entender que a necessidade do funcionário é muito mais do que apenas aquilo que ela provê ali durante as 8 horas de trabalho. Ela sabe que é importante o cara estar com a vida pessoal em ordem, tá desestressado na hora que chega pro trabalho. A gente trabalha com entretenimento, cara, então principalmente quando eu me tornei produtor e passei a me preocupar muito mais com, né, a parte, vamos dizer, soft, né, do jogo, toda a parte de humanas do nosso jogo e design do jogo, eu precisei realmente, é um tipo de trabalho que demanda você estar com a cabeça muito fria, você estar muito concentrado, você estar muito livre de problemas externos, né? E eu não vou dizer que programação não precisa disso também, é claro que precisa pra poder se concentrar e resolver os problemas, mas eu digo assim, passou a ser muito mais crucial pra eu ser bom no que eu faço, eu estar com a cabeça tranquila e tal, e eu acho que a EA, ela entende isso do modo geral pra todos os seus funcionários e procura fazer aquilo que cabe a uma empresa fazer. Agora, vou dizer pra você que não acontece da gente estar ali com um deadline chegando e ter que fazer, ó, aquela hora extra ou ir trabalhar num sábado. É claro que isso acontece às vezes. Na verdade, tem acontecido cada vez menos no time FIFA aqui, porque há um trabalho muito forte de justamente tentar tornar mais eficiente a forma que a gente faz as coisas para evitar que a gente queime os nossos funcionários com esse tipo de processo. O Seco, por exemplo, é um outro bom exemplo aqui na BioWare. Eles são muito perfeccionistas, né? Como a gente vê o resultado dos jogos deles, mas isso vem a um preço, que é também de você pedir aos seus funcionários que deem esse esforço a mais. O Seco tá aí fazendo overtime, fazendo horas extras o mês todo de janeiro, mas é um cara que a gente sabe que provavelmente, além de a empresa precisar, ele também tem um investimento pessoal de querer fazer esse tipo de coisa, e com certeza o Rafa, o Igor, vão ter outras histórias semelhantes pra contar desse assunto. Mas eu diria que hoje, eu acho que pra começar na indústria de games, principalmente se você tá no Brasil, você realmente precisa se preocupar. Cara, essa parte de ter família, ter filhos, provavelmente vai ser uma dificuldade dificuldade. Cara, é muito raro hoje você no Brasil encontrar um caminho pra entrar na indústria de games que seja, tipo, trabalhar das 8 às 5. Eu acho que é muito provável acontecer o contrário. Você, pra começar, como tem pouquíssimas empresas, pouquíssimas oportunidades, você vai começar meio que por conta própria, aprendendo. Talvez você tenha um emprego e aprenda a fazer jogos nas horas vagas. Então, você já vê que aí começa a entrar no, na frente, né? Entrar no meio da sua vida pessoal. Tem muitos amigos que essa é a forma que eles encontraram pra viver de game. Quer dizer, eles não vivem de games. Eles vivem de outra coisa que eles fazem e desenvolvem games nas horas vagas. Tipo, quase que um segundo emprego que não te paga nada, né? Então, muita gente começa assim. Muita gente começa indie, fazendo seu próprio projeto, meio que se mantendo por alguma outra forma. E, naturalmente, não é um estilo de vida que te permita construir uma família, ter uma casa própria ali logo no começo. Você realmente usar, pensar que a indústria de games vai te proporcionar isso desde o primeiro dia, eu não acho que é muito realista, principalmente quando você fala no Brasil. Aqui fora é um pouco diferente, você sai da faculdade, tem oportunidade de fazer estágios nas empresas de jogos e talvez entrar já como um programador júnior dentro de uma empresa de games que vai, não vai ganhar um rio de dinheiro, mas vai ser compatível com outras carreiras em que você está começando, em que você acabou de sair da sua faculdade. E aí, se calhar, se você der a sorte de que isso também coincida com você não ter uma vida pessoal muito complexa ainda, né? Que você tenha tempo de desenvolver sua carreira um pouco ali no começo, antes de formar uma família e começar a ter seus filhos. Se você der a sorte de isso tudo calhar de acontecer, eu acho que a sua chance é maior de chegar num nível mais pleno ou sênior da carreira, já com uns 10 anos aí de experiência, e aí sim poder ter um emprego mais estável, não precisar mais correr atrás, vamos dizer, numa empresa indie muito pequena ainda, com muita instabilidade, encontrar algo que seja mais estável, seja na própria empresa indie que agora graduou, ou seja, numa outra empresa, num lugar como a EA, que já é muito mais estruturada, né, e te dá muito mais condições de ter uma vida pessoal legal. Então, isso que eu vejo hoje, assim, um caminho ainda é muito difícil pra começar, principalmente no Brasil, quando você tá falando de falta de oportunidade no Brasil, eu acho realmente bem complicado você querer começar a trabalhar com games e ainda ter uma vida pessoal que tenha uma demanda muito grande de tempo sua, porque a indústria de games, entrar nos games, vai ter uma demanda de tempo muito grande, de esforço e de dedicação. Talvez você não esteja, nesse momento, até apto a dar isso e em detrimento, né, de família, de filhos, etc. Então é complicado quando você tá começando, mas acho que quando você chega depois de um certo patamar, principalmente aqui fora, eu diria, você consegue. As empresas hoje, elas enxergam, como até o Igor e o Rafa falaram no episódio passado, elas veem que elas precisam dar condições para que não seja fácil do cara ir embora simplesmente e fazer o jogo que ele quer numa empresa indie e tal. Eles sabem que tem muito mais envolvido do que só a parte profissional, tem muito do lado pessoal e eles trabalham muito isso também. Então a EA é um exemplo de uma empresa que faz isso, que eu diria que faz muito bem. É, a gente hoje não pode reclamar de nada, sinceramente. Eu posso reclamar de nada com relação à EA nesse sentido, assim, de suporte a eu ter uma vida pessoal satisfatória. Vamos lá, então, mais uma perguntinha aqui pra gente continuar. O nosso patrono, um dos que mais participa aí das comunidades, do grupo do Telegram, o cara que mais fala lá com a gente, o Brawler Lopes, meu primo, Lopes também aí, mandou a pergunta que é o seguinte: por que diabos o Kickstarter não aceita projetos brasileiros? O Brawler tá mesmo injuriado com essa história aí, né, de do Kickstarter não deixar você cadastrar um projeto que tá sendo feito aqui no Brasil. Ele queria saber se a gente sabe algo a respeito. Eu nunca tentei começar um Kickstarter, não vou saber te dizer os detalhes lá por dentro, mas eu posso especular algumas coisas, que é o seguinte: você tá falando de Kickstarter, você tá falando de financiamento coletivo. Não é muito diferente, por exemplo, do Patreon da vida que a gente tem. A gente hoje usa o Patreon, que é uma ferramenta de fora do Brasil, né, Estados Unidos, América do Norte e tal, e uma das desvantagens são as pessoas que nos apoiam ter que pagar em dólar, ao invés de em real, por exemplo. A gente poderia usar um Apoia-se, né, uns outros sites, Padrim, por exemplo, e alguns outros que já existem, que são parecidos com o Patreon, mas você paga em real, recebe em real, etc. É que na realidade minha, do Rafa, do Seco e do Igor, não encaixaria muito bem, que nós estamos aqui fora, a gente tem todas as nossas contas em dólar, mas eu consigo também enxergar o seguinte: no próprio Patreon já é um pouco complicado. Você tá no Canadá e esse dinheiro que tá entrando é receita, você tem que declarar imposto de renda dessa receita, então todos são um trâmite complicado que o dono do serviço precisa suportar, além de suportar todas as formas de pagamento também. Então imagina, você é o Kickstarter e aí você tem que decidir se você vai dar suporte a projetos brasileiros brasileiros ou não. Aí você vai começar a colocar no papel o que é envolvido nisso. Ah, um projeto brasileiro provavelmente vai ter uma quantidade grande de contribuintes brasileiros. Então eu tenho que dar suporte a formas de pagamento que são típicas do Brasil. Então quando você sai do meio lá de PayPal, PagSeguro, etc., começa a entrar em cartão de crédito, débito brasileiro, contas de banco no Brasil, o Kickstarter ia ter que suportar tudo isso como forma de pagamento. Que o Patreon já tem até problema com isso, né? O Patreon tem muita gente que tem dificuldade de fazer o pagamento com seu cartão brasileiro, tem que ter cartão internacional, tudo isso. Então o Kickstarter, para ser mais efetivo com projetos brasileiros, ia precisar começar a suportar todas as formas de pagamento que você tem no Brasil. E além disso, ia ter que conseguir dar o resultado da campanha, né? Entregar esse dinheiro de alguma forma para uma empresa, né? Vamos dizer aí que o Brawler esteja fazendo o jogo dele no Kickstarter, ele tem que receber no final o dinheiro da contribuição. Então como é que é feita essa transferência de fundos para uma empresa que está no Brasil, se o Kickstarter não tiver uma filial brasileira? Vamos assumir que eles não queiram ir tão longe assim. É complicado, cara, você passar esses fundos de uma empresa externa, de fora do Brasil. Quais são os tributos que tem que ser pago? Não deve ser pequeno. Isso pode ser considerado remessa de valores, né? Tem todo um trâmite legal que precisa ser resolvido. E isso aí é renda. Como é que o Kickstarter apoia que a empresa brasileira declare essa renda no seu imposto de renda? Né? Teria que conhecer como é que funciona o sistema tributário brasileiro para poder dar todos os formulários, né, para que a empresa pudesse declarar, ou a empresa ia ter que resolver por própria conta. Tudo isso aí é um trâmite, cara, complicado, que pode ter certeza que não tem a ver com a qualidade do seu projeto. Não é que o Kickstarter ache que não tem projetos de qualidade no Brasil, é só que eles devem ter colocado na ponta do lápis tudo o que era necessário para dar um apoio, vamos dizer, completo, né, para um projeto brasileiro dentro do Kickstarter, e viram que não valia a pena naquele momento. Tudo isso aqui é minha suposição, mas eu consigo pensar como eles pensariam, que não valeria a pena. Qual é o volume de projetos que você vai ter no Brasil sendo apoiados no Kickstarter? Talvez não seja um volume que justifique você fazer todo esse esforço. E aí abre oportunidade, por exemplo, para que plataformas de financiamento coletivo brasileiras apareçam, né? Você tem algumas como Catarse, é uma que eu me lembro. Tem algumas outras aí, talvez com alguns fins mais específicos, que existem para justamente suprir essa necessidade de você não ter um Kickstarter com uma atuação no Brasil. Então, são os únicos motivos que eu posso imaginar. Talvez eu até esteja errado, não seja nada disso, mas, estando olhando de fora, eu só posso especular que seja algo desse tipo, que o custo-benefício de dar suporte, o suporte correto e completo para empresas que estão no Brasil colocando seus projetos no Kickstarter, não vale a pena devido ao volume que eles imaginam que vai ter de projetos. Eu conheço algumas empresas brasileiras de jogos que fizeram projetos no Kickstarter, mas tiveram representantes fora do Brasil, como é o caso aí da Behold Studios, né, que fez o Chroma Squad através do Kickstarter, recebeu apoio por lá. Algumas outras empresas também, que falha agora a memória, mas com certeza fizeram financiamento coletivo através do Kickstarter estando no Brasil. Não lembro se o Adventures Aethers esteve no Kickstarter, acredito que sim, mas de qualquer forma, essas empresas usaram representantes fora do Brasil para poder fazer, né, passar por esse trâmite todo aí, que seria o fazer diretamente com o Kickstarter, que hoje não é suportado. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Como eu falei, isso tudo aqui é especulação da minha parte, mas Brawler, não fica tão injuriado não, que você vai achar um outro jeito de viabilizar o seu projeto com certeza, rapaz. E aí, pra finalizar, a última pergunta aqui dos nossos ouvintes, ele que tá sempre com a gente, meu querido amigo e patrono, Alexandre Galdino. Ele tá falando que ele também não gosta muito do Overwatch por seus motivos próprios, mas queria muito saber qual é a bronca que eu tenho com o jogo preferido aí, o jogo queridinho de Igor, Fernando, Rafael e muitos outros que estão por aí. Então, Alexandre, tem um motivo muito simples pelo qual eu não gosto do Overwatch, e eu vou falar pra você agora, pra não ficar mais dúvida. Eu vou te responder exatamente agora a sua pergunta. Por que o Guilherme não gosta do Overwatch? É pelo seguinte, Ih, rapaz, ó, acabou o nosso tempo, vai ficar por aqui o episódio do PodQuest, a gente vai fazer só um PodQuest musical rapidinho aí. Se tomou, então, Alexandre, vai ficar pra próxima responder a sua pergunta, mas pode ter certeza, não vou esquecer, não. Mas semana que vem a gente tenta, tá? Igual o Matt Damon lá no programa de entrevistas. Acabou o nosso tempo e a gente tá saindo fora, vou fazer um PodQuest musical rapidinho e fechar. Tchau. Pod Quiz. Pod Quiz Musical chega aqui pra vocês. Na semana passada a gente tocou pela segunda vez a mesma música, hein? Porque ninguém tinha conseguido acertar da semana anterior. Na verdade, tô falando da semana retrasada, porque na semana passada mesmo o Rafa e o Igor, né, ignoraram completamente que existia Pod Quiz Musical no programa e não anunciaram os ganhadores, nem fizeram um novo Pod Quiz Musical. Então qualquer coisa, se vocês tiverem reclamação, falem com eles aí. Mas eu tô aqui de volta pra botar ordem na casa, como eu falei lá no começo, então a gente volta com o Pod Quiz Musical. Zabuzeta vai tocar pra gente a musiquinha de duas semanas atrás pra vocês se lembrarem qual foi. Vamos lá. E aí, o único que acertou o Pod Quiz Musical nessas três semanas que já faz desde que a gente trouxe pela primeira vez foi o nosso ouvinte Bruno Mirra. Lá no Twitter ele falou que essa é a musiquinha de Bowser's Inside Story, um dos melhores jogos da série Mario & Luigi, que é realmente uma série fantástica. Então o Bruno Mirra foi o único campeão aí que acertou a musiquinha de Bowser's Inside Story. Então agora vocês vão ficar mais uma vez com o Pod Quiz Musical para a próxima semana. Você que tava com saudade da nossa brincadeira vai poder brincar mais uma vez aí. Zabuzeta vai tocar pra nós o Pod Quiz Musical novinho dessa semana. Vamos lá. Quem acha que sabe, já sabe como é que faz, né? Manda lá um tweet para @podquestbr, como fez o Bruno Mirra. Ou deixa um comentário no nosso site, podquest.com.br, no episódio 186. Ou também um comentário no youtube.com/podquestbr, episódio 186. É isso, gente. Ó, campanha solo hoje aqui. Foi difícil de fazer, mas espero que vocês tenham gostado do conteúdo que acabou ficando aí. Respondi algumas perguntas, falamos um pouco sobre a indústria de games e também tentei aqui só preencher esse vazio deixado pela ausência do Fernando, do Rafa e do Igor, que vão ver se na semana que vem eles vão estar de volta com vocês. Lembrando, ó, Hangout, pra quem é patrão de 15 dólares, acontece na semana que vem e a gente também vai voltar, com certeza, com um podcast cheio de novidades pra vocês, cheio de mais animação e espero eu com pelo menos mais um aí pra eu bater uma bolinha aqui falando sobre games, nesse que é o único podcast onde você conversa sobre desenvolvimento de games com profissionais da indústria internacional, totalmente em português, com algumas palavrinhas de gauchês de vez em quando o Seco tá por aqui. Mas Ilhar Lopes se despede de vocês essa semana, um abraço pra todo mundo e a gente se fala na semana que vem. Tchau!